Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. Não há cura para o cancro, mas com o tempo e com todos os trabalhos de investigação, a doença terá tendência para deixar de ser mortal e passar a ser crónica. Pelo menos, essa é a grande meta que se propõe a farmacologia. É sobre esta temática que vamos falar nesta emissão. Sabia que o Prémio Nobel da Medicina de 2013 está a ajudar a investigação? Descoberto o sistema de transporte das células humanas, torna-se um pouco mais fácil determinados trabalhos na área da farmacologia. Sacchetti Barbosa foi o melhor aluno do século XVIII na Faculdade de Medicina. Depois tornou-se médico da Casa Real. Foi um difusor de conhecimento científico, ficou na história da medicina em Portugal. Vamos conhecê-lo mais à frente. Abrimos esta emissão com uma conversa à volta da temática do cancro, um tema sempre atual e, quer queiramos ou não, transversal a todos nós. Aproveitamos uma deslocação de Carlos Lopes, professor jubilado do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, para ficarmos a par dos últimos desenvolvimentos da investigação farmacológica nesta área. É uma conversa onde se faz a história da luta médica e científica contra o cancro, abordando as necessidades preventivas e as atuais investigações, agora muito direcionadas, atuando sobre os diversos tipos de tumores que se vão conhecendo melhor naquilo que é chamada a terapêutica inteligente. Não se pode falar de cura para o cancro, mas cada vez mais esta será uma doença crónica. Sou professor jubilado do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Eu fui durante muito tempo patologista do Instituto Português de Oncologia do Porto e agora professor do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Eu, neste momento, enquanto professor jubilado, oriento essencialmente estudantes de doutoramento e oriento alguns estudantes de doutoramento que estão a trabalhar e que trabalham precisamente em terapêuticas-alvo dirigidas. Quer e oriento essencialmente em trabalhos experimentais, que uma vez que não estando ligado a hospitais não tenho acesso direto a doentes, mas de facto aquilo que nós fazemos hoje essencialmente é em tumores induzidos experimentalmente, depois vemos a ação de diferentes fármacos sobre eles. Portanto, é isso aquilo que eu faço agora. Quando se fala em terapia inteligente, em casos de cancro, fala-se em atuar em determinados alvos. Identificar e determinar tumores para serem alvo de terapêutica específica é o que se pretende, ainda que isso possa ser, para já, uma miragem. Mas, professor Carlos Lopes, havemos de lá chegar. E hoje esse é um campo que está a crescer, não é? Quando se fala na tal terapêutica inteligente do cancro, é um bocado isso. É um bocado dar às pessoas que têm tumores aquele tratamento que é adequado ao tipo de tumor que têm. Claro que isto é uma miragem, isto é uma utopia ainda, mas está-se a caminhar nesse sentido. Em Portugal, faz-se muita investigação farmacológica para o cancro? Em Portugal fazem-se alguns ensaios clínicos, não se faz muita, mas fazem-se alguns ensaios clínicos. Esta é uma terapêutica essencialmente em ensaios clínicos e fazem-se alguns ensaios clínicos essencialmente em institutos de oncologia. Aquilo que eu conheço um pouco melhor são algumas das que se fazem no Instituto de Oncologia do Porto e também sei que naturalmente se fazem na Fundação Champalimaud agora, que essa que foi criada exatamente um bocado com esse objetivo. Não é? Quer-me falar um pouco da história da farmacologia ligada à temática do cancro? Sabe que desde que, digamos, o cancro foi, desde que o cancro se conhece e conhece desde a antiguidade, não é? Aquilo que parecia mais óbvio às pessoas era o tratamento, quer cirúrgico, não é? Portanto, a ideia de que era uma coisa ruim que havia que tirar, quer, porventura, o tratamento pelo calor queimando, não é? E, portanto, desde sempre essa abordagem se colocou. O conhecimento de que o cancro era uma doença de genes e estava ligado aos genes é mais recente, mas já desde o momento em que se percebeu que a divisão celular era um elemento importante na gênese do cancro, desde que isso aconteceu, que se começaram a encontrar formas de tratamento dirigidos à divisão celular. É aquilo a que se chama a quimioterapia convencional, Portanto, os agentes da quimioterapia começaram por ser usados precisamente porque impediam as células de se dividir e, portanto, destruíam as células impedindo delas de se dividir. Claro que se foi percebendo de que, obviamente, isso trouxe avanços. Trouxe avanços que se traduziram em melhores taxas de sobrevivência, sobretudo, não é? Mas o uso destes fármacos foi trazendo efeitos colaterais, foi mostrando as dificuldades que eles traziam aos doentes, mas os resultados, sendo aceitáveis, nunca foram olhados como bons e definitivos, sobretudo em doença avançada. À medida que se foi passando propriamente dos cromossomas, já agora para as moléculas e para os genes, foi-se percebendo que havia cada vez, de maneira mais evidente, um conjunto de moléculas que eram decisivas na evolução do cancro. E, portanto, passamos um bocado à área da patologia molecular, em que descemos um pouco mais na escala. E aí, então, perceberam-se que, de facto, as células neoplásicas criavam alvos que eram importantes para a sua sobrevida, enquanto células tumorais, mas que obviamente poderiam, desde que fôssemos capazes de atuar sobre elas, poderíamos, digamos, tratar melhor. Naturalmente que a existência nesta, portanto, obviamente que esta terapêutica evolui à medida que as outras armas terapêuticas evoluem também, a cirurgia continua a praticar-se e continua a ser praticada e continua a ser fundamental e melhorou muito a cirurgia, as técnicas cirúrgicas melhoraram bastante, mas sobretudo também a radioterapia, que continua a praticar-se, melhorou e continua a praticar-se cada vez com máquinas mais potentes, com maior voltagem e sobretudo com uma capacidade muito grande de incidir os feixes de raio-x sobre, os feixes de radioterapia sobre apenas as zonas que se pretende e não sobre o tecido envolvente. O que é importante é que na abordagem da terapêutica do cancro, ela é sempre multidisciplinar, quer dizer, é sempre errado a gente pensar que encontramos uma forma que vai substituir a outra, que as formas convencionais persistem, são importantes, elas próprias também têm evoluído. O importante é que as novas venham acrescentando algo de novo e, portanto, e o ideal é que se consigam conjugar. Claro que no meio disto tudo há sempre um problema difícil, que é o problema dos efeitos colaterais. Porque qualquer fármaco é sempre suscetível de provocar efeitos colaterais e estes, por maioria de razão, uma vez que atuam sobre grande quantidade de células e, portanto, e a questão é sempre o conseguir um equilíbrio entre a taxa, entre aquilo que é o sucesso e aquilo que é o efeito colateral, correndo sempre numa lógica de equilíbrio, tentando obter uma resultante que seja positiva. E isso tem-se melhorando muito. Eu penso que hoje as taxas de sobrevivência, mesmo entre nós, que se aproximam das de nível europeu, são muito boas, vão sendo cada vez maiores, o que quer dizer que nós vamos tendo cada vez mais doentes com cancro que sobrevivem, que tiveram um dia um cancro, sobrevivem. O cancro é cada vez mais uma doença crónica. É, portanto, tende a ser cada vez mais uma doença crónica. Isto é, da mesma maneira que a gente não pode nunca falar em cura de cancro, da mesma maneira como nunca fala em cura de diabetes, como não fala em cura de hipertensão, como não fala em cura de reumatismos, não é? Doença crónica significa que são doenças que vieram para ficar, que se vão tratando, mas cada vez com maior êxito e, portanto, permitindo que as pessoas vivam sem a doença. Estamos a ouvir Carlos Lopes, uma referência portuguesa de ciência. É professor jubilado no Instituto de Ciências Médicas Abel Salazar, no Porto. Neste momento, enquanto professor jubilado, orienta estudantes de doutoramento que investigam terapêuticas alvo-dirigidas. A participação num fórum sobre investigação farmacológica na UTAD foi o ponto de partida para esta conversa. A indústria farmacêutica encontra nesta área um potencial enorme. Há pesquisas e investigação que essa indústria quer naturalmente rentabilizar. Bem, a indústria farmacêutica tem um mercado muito grande para trabalhar e, obviamente, a indústria farmacêutica trabalha essencialmente naquilo que são doenças avançadas, onde, obviamente, tem sempre clientes. Portanto, não há dúvida nenhuma que sim. Quer dizer, uma forma de intervenção em cancro que é muito importante, que é o diagnóstico precoce e o tratamento precoce, o tratamento antes do cancro se disseminar, aí a indústria farmacêutica não tem lucro, não é? E, portanto, não investe tanto. Mas também aqui há um equilíbrio que aos poucos se vai conseguindo. A imagiologia, portanto, aquilo que antigamente se chamava radiologia, que hoje tem os TACs, os PETs, as ressonâncias magnéticas, a imagiologia teve uma evolução muito grande e constitui, no meu ponto de vista, dos maiores avanços. Precisamente porque hoje a imagem que essas máquinas captam pode ser uma imagem funcional. Pode não ser só uma imagem de qualquer coisa que está ali, mas que nos diz porque é possível injetar moléculas essas que vão fixar nesses tecidos e que depois dão à imagem características que permitem perceber se elas são mais ativas, menos ativas e etc. E, portanto, nos permitem tratar e identificar muito melhor as lesões numa fase em que elas estão longe de ser... Isto é, em matéria de cancro, o ideal o que seria? Seria tratar antes do doente ser doente. Isto é, o ideal seria que o doente, que a pessoa normal pesquisasse e se verificasse que ele tinha um cancro e tratá-lo antes dele alguma vez ter tido sintomas. Isso era o ideal. Claro que é um ideal que se não consegue muitas vezes, mas que em alguns casos já se consegue. E não se consegue mais vezes porquê ainda? Não se consegue mais vezes por várias razões. Por um lado, isto é assim, quando nós falamos em cancro temos que pensar um bocado em diferentes tipos de cancro. Por exemplo, no cancro do colo uterino já se consegue isso. Consegue-se. Porquê? Porque se desenvolveram testes que permitem identificar a doença antes dela dar sintomas. Portanto, as mulheres, desde que façam esses testes, identificam a doença e, portanto, e aí, digamos que no colo uterino, desde que se cumpra esse objetivo de fazer determinados testes em determinados momentos, isso não acontece. Na mama, por exemplo, acontece um bocado também. Na mama já foi possível, com a mamografia e com as novas técnicas de imagiologia, já foi possível, desde que as mulheres façam esses testes, identificar a doença numa fase muito precoce de desenvolvimento. Isso traduziu-se já porquê? O que é que isso traduziu? Traduziu-se porque aumentou a incidência de cancro, aumentaram o número de casos, mas diminuiu o número de mulheres que morrem de cancro de mama. Portanto, isso traduz-se por uma diminuição das taxas de mortalidade. No pulmão, por exemplo, não temos nenhuma técnica ainda que nos permita isso. Isto é, ainda temos que desenvolver muita mais tecnologia para ser possível detectar isso. No pâncreas, por exemplo, também não conseguimos muito. Isto é, eu acredito, por exemplo, que em Portugal, o desenvolvimento de atividades como, por exemplo, as colonoscopias, as gastro, etc., vão fazer com que um dos tumores que é mais frequente em Portugal, que é o cancro do cólon, continue a existir em grande quantidade, mas não mate. Porquê? Porque é detectado mais precocemente. Agora, é preciso que as pessoas se submetam a colonoscopias. Claro que há aqui aspectos económicos, não é? Porque isto obviamente custa dinheiro e eu percebo que o Estado não consiga fazer colonoscopias a todos os homens e mulheres, não é, que precisem, porque a uma altura não é praticável em termos exclusivamente de Serviço Nacional de Saúde sem qualquer outra forma de contribuição. Eu percebo que há problemas económicos muito difíceis de equilibrar, mas portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que há cancros em que se consegue. Há cancros em que se consegue, mas é preciso aplicar as técnicas existentes, e há outros em que não temos ainda técnicas que nos permitam detectar precocemente, e o pulmão é um deles. É sabido que Portugal evoluiu bastante na investigação em oncologia. Professor Carlos Lopes, se olharmos para estes últimos anos e para o número de entidades onde se faz investigação, talvez não seja arrogante ou despropositado dizer que estamos na vanguarda desse trabalho. Sei que gosta de citar dois bons exemplos. É verdade, Portugal nesta última década aumentou muito a sua capacidade e tem trabalhos e tem institutos, e disso é claro. Obviamente foram-se distinguindo pessoas que começaram a trabalhar cá ou começaram, e entretanto depois arranjaram possibilidades de trabalhar lá fora. No caso do cancro da mama, concretamente, hoje, digamos, está muito em evolução a existência, a possibilidade de fazer, digamos, a codificação total do genoma das células tumorais. Isso aconteceu já com a codificação do genoma, não é? Isso já constituiu o primeiro... Acontece que há dois portugueses Um deles, que é o professor Carlos Caldas, que é, foi professor, que é oncologista médico, que era de Lisboa, da Faculdade de Medicina de Lisboa, e que foi trabalhar para, arranjou uma bolsa, foi para a Inglaterra, para Cambridge, onde está a trabalhar. E neste momento ele é quem lidera o grupo de investigação de cancro de mama em Inglaterra. O professor Samuel Aparício nasceu lá, quer dizer, é filho de pais portugueses que estavam a viver em Inglaterra, mas os pais vieram para Portugal, mas ele ficou em Inglaterra, mas mantendo a nacionalidade portuguesa que sempre manteve, mas entretanto começou a trabalhar no Canadá. Como hoje a investigação tem que ser feita em rede, hoje não há ninguém que faça investigação sozinho, naturalmente foi possível estabelecer-se um consórcio universal em termos de cancro de mama, que é fundamentalmente aí. E eles têm estado a trabalhar muito bem, portanto, eles lideram um grupo onde está muita gente, onde inclusivamente em Portugal, por exemplo, o professor Fernando Schmidt, que está no IPATIMUPI e também trabalhou neste grupo. Ora bem, e estas pessoas, neste momento, lideram a investigação na área da oncogenómica e são aqueles que publicam nas revistas mais credíveis e, portanto, são autoridades mundiais na área. Portanto, um deles formado em Portugal e depois indo trabalhar para a Inglaterra, o outro já formado em Inglaterra e vindo a Portugal só nas férias, continua a vir em Portugal só nas férias, mas que mantém uma ligação muito grande com os investigadores portugueses na área do cancro da mama, com quem trabalham em rede. Professor Carlos Lopes, do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto. Ele foi um dos oradores no Fórum de Investigação Farmacológica na UTAD, em Vila Real, onde, por esta altura, já se pensa na próxima iniciativa. Uma das responsáveis pela organização dos trabalhos, a professora Paula Oliveira, explica que todos os anos se procuram temas nas mais variadas áreas do saber e da investigação em farmacologia. Cada ano alteramos a temática em função daquilo que nós julgamos pertinente e muitas das vezes também em função dos contactos que vamos desenvolvendo, não é? Ao longo de um ano académico, contactamos com muitos colegas e investigadores de outras áreas e estabelecem-se contactos, sabemos o que é que se está a fazer e vamos agendando o fórum um pouco em função disso. O último fórum de investigação farmacológica realizado em Vila Real, dominado pela vertente oncológica, podemos escutar também o contributo da doutora Ana Fernandes do Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. É uma perspectiva da parte clínica que pouco a pouco vai receber os resultados das investigações sobre as terapêuticas-alvo, que têm a particularidade de causarem menos danos que as quimioterapias e que abrem assim novas perspectivas no caso concreto do cancro do pulmão. Para mim, que já lido com isto há muitos anos, cada notícia destas, para mim, é um abrir de esperanças, não é? É um respirar fundo e esperar que realmente tenha efeito nos meus doentes. E tenho avançado, tenho conseguido vitórias passo a passo, mas tenho conseguido coisas que me dão muita satisfação e que os doentes me transmitem, que os ajudam muito a ultrapassar esta fase. Não é? Ainda assim, é uma investigação ao nível das grandes farmacêuticas, investigação que em Portugal presumo que ainda não existe muito. Sim, a investigação clínica em Portugal é reduzida. Julgo que se fará nos centros maiores, os chamados IPOs. Nós aqui, como eu faço parte do grupo de estudos de cancro do pulmão, tenho feito investigação conjuntamente, coordenada por esse grupo de estudos, mas investigação clínica, não a experimentação das drogas, mas a avaliação depois dos seus efeitos e da sua eficácia, e isto sempre englobado no grupo de estudos de cancro do pulmão. Já participámos em inúmeros estudos e isso também dá um elan novo a quem está a trabalhar na clínica. Conseguir incluir doentes e fazer estudos desses é encorajador. O cancro do pulmão é o mais mortífero. Mesmo não sendo o mais frequente, é o causador de mais vítimas. Morrem tantas pessoas com cancro do pulmão como o somatório dos casos mortais de cancro da próstata, do pâncreas, da mama e do cólon. Em 2011 morreram em Portugal 3.701 pessoas só com cancro do pulmão. Os homens estão a morrer menos, mas o número de mulheres continua a aumentar. Eles, a pouco e pouco, estão a reduzir ou mesmo a deixar de fumar. Elas ainda não atingiram esse limiar. A prevalência do cancro é fundamentalmente entre os fumadores. E em Portugal, as últimas estatísticas indicam que quase 24% das pessoas em idade ativa são fumadoras. Com o efeito das campanhas antitabágicas e com o advento das novas novas terapêuticas. A médica Ana Fernandes, do Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes, acredita que em breve as tabelas estatísticas serão alteradas. Eu penso que sim, porque agora há outra perspectiva de aplicação desses medicamentos. Já estão direcionados especialmente para os cancros que têm determinados marcadores e nesses esperamos que o sucesso seja melhor, que os resultados sejam mais eficazes e, portanto, quando tivermos mais uns 6 ou 7 anos de estudo, penso que vou concluir, se ainda cá estiver eu, vou concluir que se foi uma medida eficaz para os nossos cancros, nomeadamente o adenocarcinoma. Se os marcadores moleculares que têm são também importantes para direcionar a terapêutica mais eficaz e termos, também é muito importante, é que continuemos a ter dinheiro para fazer esses tratamentos que ainda são muito caros. Ainda que a cura seja uma utopia, pelo menos levar o doente mais longe é a meta para os dias de amanhã e sempre com este conselho, deixe de fumar pela sua saúde. Espera-se agora um momento do Fórum da Investigação Farmacológica que decorreu na aula magna da UTAD. Foi um momento marcante quando alguém na plateia pediu a palavra. Vamos ouvir. Muito boa tarde. Desculpem a ousadia de ter pedido a palavra, mas... Eu folgo muito em que peça a palavra alguém. Alguém que não tem relação direta com a temática é mesmo uma ousadia. Mas eu imagino que se estivesse aqui algum doente oncológico que não estaria... estaria radiante com, não com as comunicações, mas com aquilo que elas refletem. As vossas práticas, as práticas de investigação, as práticas clínicas, que são de exceção, naturalmente, são excepcionais e que nos sossegam, nos, a nós, todos, e pronto, nos incluo nesse grupo dos doentes oncológicos e, como tal, queria dizer-vos um grande obrigado, não baixem os braços, nós também não baixamos, nós estamos cá também na mesma luta e sobretudo também numa luta que é aquela que a doutora Ana Fernandes vincou mais do que uma vez, a promoção da qualidade de vida que é lutar contra as estatísticas, naturalmente, e muito obrigado porque refiro-me àquilo que conheço, o Centro Oncológico de Trás-os-Montes e Alto Douro e o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro já não são centros, são locais de competência elevada e que naturalmente nos perspectivam um grande otimismo para o futuro e, portanto, ser doente oncológico já não é um drama naquele sentido de que é o the end. É um reinício, é uma tal caminhada que nos cansa naturalmente, mas que, que nos traz fruto deste... dar as mãos à investigação, à clínica, os utentes, que nos traz felizes. E é para isso que cá estamos, com algumas terapêuticas colaterais, que eu lhe chamo jazoterapia ou doroterapia e outras vistas que temos aqui à nossa volta. Portanto, tudo contribui para aquilo que é o vosso objetivo, o nosso objetivo. Obrigado a todos vós. E a todos nós. Muito obrigada, Sr. Professor. Queremos-lhe agradecer as suas palavras sinceras, Sr. Professor José Manuel. Palavras sentidas na plateia do Fórum de Investigação Farmacológica que decorreu na aula magna da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Palavras do professor José Manuel, da Escola Superior de Enfermagem de Vila Real. Está a escutar Ciência em Sintonia. Pode voltar a ouvir esta e outras emissões no site www.pgm.pt. Este programa é promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e tem o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. Ainda a propósito de investigações farmacológicas, tema central desta emissão, O Prémio Nobel da Medicina, atribuído em 2013, veio dar um contributo significativo a esses trabalhos. O prémio distinguiu dois cientistas norte-americanos e um alemão pelas descobertas no sistema de regulação do tráfego vesicular, um importante sistema de transporte das células humanas. Já sabia que as moléculas produzidas pelas células vivas são transportadas para os diferentes locais onde são necessárias, dentro de pequenas bolsas ou vesículas, mas a questão era saber como é que as vesículas conseguiam entregar a carga certa no sítio certo e na altura certa. Era um dos grandes mistérios do funcionamento celular que, entretanto, foi desmistificado. O professor Dario Santos, do Departamento de Biologia e Ambiente da UTAD, explica este conceito e os benefícios que traz ao quotidiano. O que estes investigadores verificaram realmente é que todos os processos de transporte de endereçamento proteico dentro da célula envolve vários participantes. Estes participantes são essencialmente proteínas e essas proteínas são codificadas em genes. Portanto, é possível fazer direcionamento de fármacos para proteínas que estejam anómalas a nível de todo o processo e, portanto, poderá, a nível farmacológico, fazer uma espécie de correção do processo que está a funcionar de maneira incorreta em algumas patologias. Portanto, identificando quem são os culpados na patologia, quem são as proteínas que estão a se portar mal na patologia, é possível farmacologicamente obrigá-las a entrar no bom caminho. É mais um avanço para a investigação farmacológica. A nível da prática, no nosso dia-a-dia, apesar de ser investigação, que se pode dizer investigação básica, é uma investigação que tem aplicações muito diretas a nível humano e particularmente a nível da medicina. Isto porquê? Particularmente o interesse deste tipo de mecanismos, primeiro no diagnóstico de algumas doenças e depois na terapêutica que se pode avançar para, quase se pode dizer, para ultrapassar, para curar essas doenças. Particularmente é feita sempre a referência à importância deste tipo de informação na elucidação dos mecanismos que estão por trás, por exemplo, dos aparecimentos, por exemplo, da diabetes do tipo 1 ou da diabetes do tipo 2. E sabendo o que é que está por trás da origem dessas patologias, é muito mais fácil depois de indicar que tipo de terapêutica, que tipo de abordagem clínica se pode fazer para ir um bocado à procura de cura para essas patologias. Claro que também se fala muitas vezes, não só da diabetes tipo 1 e tipo 2, a importância destas descobertas na diabetes tipo 1 e tipo 2, mas também tem a nível de algumas doenças imunológicas. Algumas doenças imunológicas também têm atrás, na sua origem, disfunções, alterações destes mecanismos de transporte de proteínas dentro da célula. Quando falham, dão origem a algumas patologias da área da imunologia. James Rotman e Randy Scheckman são norte-americanos, Thomas Sudoff é germânico. São eles que fazem a equipa de investigação distinguida em 2013 com o Prémio Nobel da Medicina. Dario Santos explica que trabalhavam individualmente em campos distintos há mais de 30 anos nestas investigações que permitiram descodificar o sistema de transporte das células humanas. Os três investigadores são investigadores que, apesar de serem normalmente indicados como sendo investigadores americanos, dois deles são realmente americanos, o Jim Rotman e o Randy Scheckman, são americanos, e o Thomas Zudoff é alemão, atualmente a trabalhar nos Estados Unidos. Pode ser que, no fundo, são três investigadores americanos, a trabalhar tempo inteiro agora nos Estados Unidos, e que não têm projetos atualmente, diretamente projetos em conjunto, mas que ao longo destes 30, 40 anos, tiveram projetos que se interligaram e muito frequentemente acabaram por trocar algumas informações. E fala-se particularmente na fase inicial das investigações de troca de informação entre o Jim Rotman e o Randy Scheckman. Particularmente porque trabalhavam, apesar de trabalharem em um assunto muito semelhante, utilizavam modelos de trabalho totalmente diferentes. E acabam por, ao utilizar modelos de trabalho diferentes, um trabalhava em leveduras e outro trabalhava em tubo de ensaio, acabam por estar a estudar a mesma coisa. E para saber se estavam a seguir o caminho correto, acabam por trocar informações. Naquela de, será que estou a ver aquilo que estou a ver? Deixa eu perguntar ao colega aqui do lado, ao vizinho, se realmente isto que eu estou a ver, ele também vê nas leveduras. E realmente o Gene Rotman e o Randy Scheckman trocaram informações e acabaram por fazer acerto de percurso um bocado a falar um com o outro. A parte, a abordagem dos dois realmente foi uma abordagem fabulosa, porque quando eles começaram inicialmente a trabalhar há 30, 35, 40 anos atrás, as leveduras não eram vistas como um bom modelo para investigação que tivesse impacto a nível humano. Ninguém consegue olhar para uma levedura, ainda por cima uma levedura da cerveja, uma célula que está ali, e dizer, bem, o trabalho que eu vou fazer aqui tem de interesse a nível humano. As pessoas dizem logo que estás a gozar. Certamente, tu fazes uma levedura de cerveja, não interessa a nível humano. Há 35 anos, 40 anos atrás, pensava-se que a levedura de cerveja era um mau modelo. A aposta que foi feita por Randy Shechtman foi fabulosa, porque veio-se a demonstrar-se que aquilo que ocorre numa levedura de cerveja ocorre da mesma maneira, em termos gerais e a nível celular, numa célula no ser humano. Uma célula, por exemplo, uma célula epitelial. De maneira que a aposta no modelo biológico, há 40 anos, foi... quase pode dizer um jackpot. Foi fabuloso e veio demonstrar que tudo aquilo que ele viu na levedura aplica-se diretamente a nível ser humano. O trabalho do Gene Rotman, curiosamente, foi um trabalho em que também foi um bocadinho contra tudo e contra todos. Porque no laboratório onde ele estava, sempre disseram que um sistema tão complexo como transporte de proteínas numa célula não era possível ser estudado num simples tubo de ensaio. Sempre lhe disseram que era uma estupidez de todo tamanho tentar perceber o mecanismo celular num simples experiência no tubo de ensaio. Ele acabou por demonstrar em 35 anos que consegue, num simples tubo de ensaio, acaba por reproduzir de maneira muito simples, muito básica, muito direta, alguns processos que ocorrem na célula. Portanto, acabaram por ter dois investigadores que, contra tudo um bocado e contra todos, apostaram em áreas que vêm demonstrar que serão perfeitas para aquilo que veio-se a descobrir. Dario Santos, Departamento de Biologia e Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Já deixámos o Fórum de Investigação Farmacológica para trás há algum tempo, mas volto ainda à conversa com Paulo Oliveira, porque, além da professora participar nesta organização da UTAD, está também envolvida num projeto que já demonstrou os benefícios do exercício físico em casos de cancro da mama. A investigação teve por base ratinhos de laboratório. É um projeto que é financiado pela FCT, foi financiado há 3 anos, um valor de financiamento da ordem de 150 mil euros para estudar a interferência que tem o exercício físico no desenvolvimento tumoral, por um lado, e por outro lado para avaliar a interferência que tem o exercício na caquexia muscular, que é a diminuição da massa muscular nos doentes oncológicos. E usando um modelo de tumor da mama idêntico ao identificado na mulher, sujeitamos os animais a um exercício físico moderado durante 1 hora por dia, 5 dias por semana, e verificamos que a incidência dos tumores da mama em número e grau de malignidade é menor nos animais que realizam exercício físico. Em termos de resultados, portanto, resultados, alguns já estão publicados em revistas internacionais, outros estão em fase de submissão para publicarmos os resultados que encontramos, mas são de facto resultados interessantes. O projeto, além dos elementos da Universidade de Trás-os-Montes, contou com participantes da Universidade de Aveiro e do Porto, da Faculdade de Desporto. O tema não surgiu por acaso. Resulta das cooperações que a gente estabelece entre instituições e entre equipas de investigação. Há uma equipa de investigação na Universidade de Aveiro que estuda há anos a interferência que tem o exercício na caquexia, que é, portanto, a atrofia do músculo associada ao cancro nos doentes oncológicos. A nossa ideia foi partir para um projeto de investigação que conciliasse em simultâneo o cancro em termos de caquexia muscular e o cancro em termos de doença como um tumor da mama. E juntamos as equipas provenientes de 3 instituições com conselheiros internacionais na área da oncologia e na área do desporto para servirem de apoio científico à execução do projeto. A partir deste estudo, com os resultados... A partir deste estudo, pretendemos fazer outros, nomeadamente ver a interferência que tem o exercício físico na doença cardíaca. Portanto, porque também está associado que nos doentes oncológicos o coração é um dos órgãos que é afetado e nós vamos, portanto, pretendemos, isto é, se viermos a ter financiamento, para tal realizar um projeto em que iremos avaliar a interferência que tem o cancro e, portanto, o músculo cardíaco em termos de lesão cardíaca em modelo de cancro da bexiga. Os resultados já conhecidos são interessantes, ouvimos essa informação, mas ainda estão pouco divulgados. Nós não temos uma boa fonte de divulgação de ciência no nosso país, julgo eu. muitas das vezes, às vezes também há um problema que é, há equipas de investigação que trabalham em várias áreas, que se podiam complementar, mas como não conhecem o trabalho que é feito de uns entre os outros, não há uma boa divulgação dos resultados. Agora, só por si o facto de nós dizermos que o número de tumores e o grau de malignidade é menor nos animais que realizaram exercício físico e que o exercício físico tem um efeito cardioprotetor, tem um impacto muito grande do ponto de vista da opinião pública. Portanto, a opinião pública, penso que gosta destes resultados, não é? Professora Paula Oliveira, podem ser extrapoladas para a medicina humana as indicações dadas por este estudo? Isso não é a mim que me compete, como tirar aos médicos que eu sou médica veterinária e faço investigação oncológica experimental, isso não posso dizer. Agora, provavelmente haverá muitos estudos até que isto, que o médico preconize a realização de exercício físico num doente com cancro da mama, não é? Portanto, deve ter que haver bastante estudos clínicos mesmo. Para levar à prática este estudo, foi preciso meter ratinhos em cima de um tapete rolante. Não deixa de ser curioso saber como se ensinam os animais para levar a bom porto esta investigação. Eles são muito inteligentes, ensinam-se a andar, são muito inteligentes, são tão inteligentes, é por compensação, é como o reflexo de Pavlov, condicionado. Eles, o primeiro dia que andam no tapete, podem não gostar muito, mas no fim têm um quadradinho minúsculo de chocolate atribuído a cada um deles, e é uma compensação positiva. Há quem dê a bolacha, há quem dê a chocolate, é uma forma de eles saberem que vão realizar uma atividade e que no fim têm um estímulo positivo. E passam a reconhecer o local onde vão fazer exercício físico como uma forma de compensação e não aderem muito bem. Não. Foi assim durante 35 semanas. 5 dias em cada semana provou-se que nos ratinhos com cancro a prática de exercício físico amainou a doença. O número de tumores e o grau de malignidade registado é menor nestes animais que realizaram exercício físico e também ficou provado que essa prática tem um efeito cardioprotetor. Com certeza saberá que, antes de chegar à mesa, uma garrafa de um bom vinho terá feito uma longa espera de vários anos numa cave fria e escura. Pode até imaginar que uma garrafa de vinho do Porto, por exemplo, terá uma história para contar. Nuno Borges Carvalho, investigador do Instituto de Telecomunicações e professor na Universidade de Aveiro, está a cruzar a ciência da energia sem fios com uma ideia que muito agradará aos enólogos. O resultado é uma simples rolha de garrafa que conseguirá ser como que um diário de bordo e contar a história do vinho. É único e, claro, inovador. Consiste em pegar em sistemas tradicionais. Neste caso, nós olhamos para uma rolha e posso lhe dizer que a ideia surgiu depois de uma visita às caves de vinho do Porto, em que um dos nossos convidados, que nós fomos lá levá-lo a passear, chegou à conclusão, ou achou estranho, como é que alguém podia dar 2.000 euros ou 3.000 euros por uma garrafa de vinho quando não havia histórico nenhum do que é que aconteceu à garrafa de vinho, desde que foi engarrafada até que ele a comprou, não é? E daí surgiu a possibilidade de nós fazermos um cadastro do que é que aconteceu a mesmo essa garrafa de vinho. Portanto, desde que eu engarrafo até que eu a compro, se calhar eu podia ter um cadastro da garrafa. Agora, a melhor forma, portanto, há duas hipóteses de nós fazermos, digamos, ou de tirarmos informação dessa garrafa de vinho. Uma é colocar alguma coisa no rótulo ou fora da garrafa. A outra era mesmo colocar alguma coisa na rolha, que é o sítio que eu consigo ter mais próximo do vinho. Colocar um aparelho elétrico em contacto com o vinho estaria fora de questão. A rolha foi então a escolha mais lógica. Isto, obviamente, criou aqui algumas discussões sobre como é que nós íamos meter eletrónica na rolha. Uma das coisas que nós não podemos ter nestes sistemas, obviamente, serão baterias. Eu não quero estar a tirar a rolha da garrafa sempre que precisava de mudar a bateria. Portanto, isso começou logo por aí. Portanto, nós temos de arranjar um sistema eletrónico que não precise de ter uma bateria. Ou, pelo menos, não precise carregar a bateria. E por isso é que nós desenvolvemos um sistema passivo, portanto passivo no sentido que não precisa de baterias, não é? para identificar e monitorizar a temperatura da rolha. Temperatura e não só. A umidade, a posição ou até o tempo de repouso são fatores que fazem a diferença no paladar do néctar. No futuro, a ideia é meter lá mais sensores. Um dos sensores poderá ser um acelerómetro, uma coisa assim que permite ver, por exemplo, se o vinho que devia estar em repouso se andou ali a dançar de um lado para o outro e, portanto, todos estes dados, quer o movimento, quer a temperatura, quer a mesma identificação do vinho, depois poderão estar numa base de dados na cloud, portanto, na rede, não é? E, portanto, eu quando compro vinho, quando levo vinho para a minha casa, basta-me ler a rolha com um dispositivo eletrónico e saber imediatamente qual é todo ou qual foi todo o trajeto daquele vinho desde que foi engarrafado até que eu o abri. E, portanto, este é, digamos, do ponto de vista aplicacional, ou do ponto de vista do utilizador final, a coisa mais interessante desta rolha. Obviamente, para chegar aqui, foi preciso fazer uma quantidade de investigação, que eu chamo de investigação mais interessante, não é? Porque... Essa mesma investigação, do grupo de sistemas de rádio que Nuno Carvalho lidera, deu nas vistas quando se propôs a desenvolver uma tecnologia que diz adeus ao uso de pilhas e fios. O professor propõe usar a radiação eletromagnética para fazer a vez de um carregador de telemóvel, suponhamos, mas à distância. O vinho passa então a ter companhia. A rolha vai ter de estar sempre associada a um, o que nós chamamos de um leitor, que na prática não é bem, não lê só, portanto, energiza e lê. E por isso, uma das ideias que nós tivemos aqui foi conseguir arranjar uns suportes para as garrafas que tenham esta capacidade de energizar a rolha e ler a rolha constantemente. E constantemente, depende agora do tempo que o fabricante achar razoável, hora a hora ou... Outro padrão. Durante vários anos. Durante vários anos, sim, se for um vinho que vai lá estar vários anos. Sim. No próximo convívio, se decidir estourar a rolha de espumante em direção ao teto, pense duas vezes. No futuro, as rolhas podem ser mais do que simples cortiça. Sacchetti Barbosa foi um real médico, um difusor de conhecimento científico que está na história da medicina em Portugal. Nascido em Estremoz, em 1714, estudou filosofia em Évora e medicina na Universidade de Coimbra, onde foi o melhor aluno de então na faculdade. Depois dos estudos, regressou às origens. Praticou medicina em Estremoz e Campo Maior, até se estabelecer em Elvas, a partir de 1743. Na cidade da Raia, foi nomeado médico do Hospital Real, posição que já detinha em Campo Maior, mas o ordenado era pouco e, como também tinha poucos pacientes no exercício da medicina privada, viu-se forçado a concorrer ao Santo Ofício. Em 1758, era médico da Casa Real e da Câmara do Infante Dom Manuel e, um ano mais tarde, foi Cavaleiro da Ordem de Cristo. Antes de cair em desgraça, ainda exerceu o cargo de físico-mor do Exército durante a Guerra de 1762. Mesmo nunca tendo saído do país, são de realçar as relações que estabeleceu com sociedades científicas estrangeiras e com os médicos emigrados mais prestigiados do tempo. Mas, mais do que contribuinte científico, a atividade do médico alentejano deve ser realçada na intermediação entre vários homens da ciência emigrados e as autoridades portuguesas, nomeadamente no momento da reforma pombalina da Universidade de Coimbra. Sacchetti Barbosa foi colaborador ativo na reforma dos estudos médicos e terá sido autor dos novos estatutos da Faculdade de Medicina de Coimbra. A atividade de Sacchetti Barbosa era baseada no sistema de Hermann Bauhaus, sustentado por sua vez no sistema filosófico de Newton. Ele tentou demonstrar que as epidemias e febres contagiosas eram geralmente precedidas de fenómenos naturais, como terremotos, inundações, meteoros celestes, mudanças de hábitos de vida e paixões deprimentes, como o susto e o terror. A obra mais expressiva de João Mendes Sacchetti Barbosa, de 1758, tem um longo título que se pode abreviar por Considerações Médicas. No livro, ocupou-se do tratamento e profilaxia das epidemias e febres contagiosas, que considerava um grande perigo na consequência do terremoto de 1755. Sacchetti Barbosa foi também um dos fabricantes portugueses da água de Inglaterra, um, vamos chamar-lhe, remédio, muito em voga durante o século XVIII. Era um preparado farmacêutico utilizado para o tratamento do paludismo, uma das doenças mais importantes da época. A importância medicinal da água de Inglaterra era ter a quinina como o princípio ativo mais importante, constituindo o mais antigo quimioterápico ainda em uso para a doença. Procurar fontes alternativas para a produção de biodiesel foi um desafio lançado pela indústria à Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Setúbal. Ricardo Salgado, coordenador do projeto de valorização de resíduos de gordura para a produção de biodiesel, recua até ao ano de 2008 para nos contar como começou esta investigação. Pelo facto de termos contactado algumas empresas da região na área do biodiesel, em que encontraram algumas dificuldades em encontrar matéria-prima suficiente para a produção de biodiesel a nível anual. Então houve necessidade de estudar e ver se haveria outras fontes alternativas para além daquela que elas já utilizavam na altura, tanto que era a recolha de óleos de fritura para a produção de biodiesel. Portanto, e foi daí que surgiu esta ideia de investigar que outras fontes poderiam ser interessantes aqui em Portugal para se vir a desenvolver e a potenciar e oferecer como resultado do trabalho de investigação a essas empresas de biodiesel para elas depois aplicarem na prática nas suas empresas. As cozinhas dos restaurantes eram os principais locais de recolha de gorduras. Nem sempre havia quantidade suficiente nos restaurantes que permitisse uma garantia anual dessa produção. Portanto, ou seja, havia alturas em que havia realmente uma grande quantidade, mas havia outras em que havia falta de... E também não estava ainda instalado na altura as recolhas a nível municipal domésticas. Portanto, as pessoas não tinham os oleões, portanto, e o cenário era diferente do atual. Portanto, daí que havia necessidade de encontrar outras formas e foi aí que a gente então fomos investigar então as outras formas. Foi então constituído um grupo de trabalho composto por alunos e professores da Escola Superior de Tecnologia de Setúbal em colaboração com outras universidades e diversas empresas. A nossa ideia foi ir buscar estes óleos e gorduras, todas as novas fontes alternativas seriam nas estações de tratamento de águas residuais, portanto, e nos separadores dos supermercados, portanto, que existem aí umas tecnologias de tratamento instaladas que permitem a separação desses óleos e gorduras e a partir dessas quantidades, portanto, nós conseguimos depois, ou seja, nós reunindo essas quantidades, poderemos depois, a partir daí, produzir o biodiesel. O ambiente agradece estas novas formas de aproveitamento e valorização de resíduos que, de outro modo, iriam parar a aterros, esclarece Ricardo Salgado. Muitas vezes esse resíduo vai para aterro, portanto, e tem custos de deposição no aterro. Portanto, era uma desvantagem para quem está a gerir as estações de tratamento, ter que se fazer livrar desse resíduo e ter que pagar. Portanto, assim é uma alternativa em que não pode eliminar esse resíduo até gratuitamente, disponibilizá-lo para a produção de biodiesel, sem ter que pagar no aterro. Portanto, será uma das vantagens que teremos em termos de reutilização desse material e valorização desse material. Por outro lado, também nos supermercados, a nível das grandes superfícies, normalmente quando se tem unidades de pré-confeccionados ou de comidas pré-feitas dentro do supermercado, usam muito óleo. Então esse óleo muitas vezes vai parar às águas residuais dos supermercados, então eles, para não haverem entupimentos, também têm sistemas de separação dessas gorduras e há muito desse óleo e muita dessa gordura pode ser capturada e conseguimos depois fazer essa reutilização a partir daí. O biodiesel é um combustível alternativo ao gasóleo. É produzido industrialmente em Portugal desde 2006. Há mais de 3 anos que todo o gasóleo rodoviário comercializado no país, tem uma incorporação de 7% de biodiesel. Reduzem-se assim também as emissões de CO2 para a atmosfera, uma garantia do professor adjunto da Escola Superior de Tecnologia de Setúbal. Foi-nos pedido para verificar se isso efetivamente acontecia. Portanto, então experimentámos em viaturas a biodiesel, medir as emissões para a atmosfera e também fizemos esse trabalho complementar de confirmar que na realidade isso é verdade. Portanto, ou seja, que o biodiesel liberta menos emissões de CO2 para a atmosfera e é uma vantagem também. Portanto, para além de termos uma fonte alternativa de produção de energia, também temos um combustível que gera menos emissões de CO2 para a atmosfera, portanto, que é 2 em 1. A procura de fontes alternativas para a produção de biodiesel não é caso isolado na Europa. Ricardo Salgado afirma que existem projetos de investigação idênticos aos da Academia Setubalense, embora existam aspectos pioneiros que importa destacar. A nossa, de certa forma, foi pioneira na ideia que não estava a ser explorada, porque também o contexto em termos das gorduras que aparecem a partir da água residual é diferente de país para país, portanto, e diferente de zona para zona, portanto, e por isso encontramos aqui uma oportunidade regional de explorar essa ideia, portanto, foi a diferença comparativamente a outros estudos, porque existem, efetivamente, até muitos artigos científicos publicados em que utilizam outras fontes desde as algas, penas de galinha, ou seja, outras fontes de matéria-prima que têm gordura, portanto, basicamente, a matéria-prima é a gordura, portanto, o objetivo é ir buscar gordura a algum lado, portanto, e elas vão buscar outras fontes para a produção de biodiesel. A valorização de resíduos de gordura para a produção de biodiesel contou com o financiamento do Instituto Politécnico de Setúbal. Para o também coordenador do curso de Engenharia do Ambiente da Escola Superior de Tecnologia desta cidade de Sadina, quem sai a ganhar destas pesquisas realizadas em colaboração com as empresas são os alunos. É sempre uma mais-valia eles terem este contacto e verem esta dinâmica de como é que é não só ter o contacto com a empresa, do dia-a-dia, o que é a rotina da empresa, mas depois também explorar um bocadinho o que é a investigação e o desenvolvimento de outras ideias novas, portanto, e isso para eles é muito... ficam enobrecidos, portanto, ou seja, ficam muito contentes com isso. participar. Embora o projeto esteja agora à espera de novo fôlego financeiro, o investigador acredita que há muito por fazer nesta área da valorização dos resíduos que permitam produzir ainda mais biodiesel. Ou seja, o projeto em termos de financiamento normalmente é feito para um determinado limite em termos de temporal, portanto neste caso foi até 2012, portanto, e agora de certa forma a ideia também parou um bocadinho porque também não ressurgiu outras oportunidades de financiamento ou de concurso a outras entidades que pudessem potencialmente financiar, e nós também não temos cativado também mesmo as empresas também a investirem na ideia e a desenvolver a ideia, portanto, mas no futuramente acho que seria uma boa hipótese e teria pernas para andar no sentido em se viéssemos a desenvolver outras atividades até em termos mais sofisticadas em termos de processos de extração e depois de produção de biodiesel. A valorização de resíduos de gordura para a produção de biodiesel vai ajudar Portugal a cumprir as metas estabelecidas pela União Europeia. O objetivo é incorporar 10% desta substância no gasóleo vendido até 2020. Vamos ficar por aqui. Escutou mais uma emissão de Ciência em Sintonia. Hoje estivemos focados essencialmente na temática da investigação farmacológica. Ciência em Sintonia é um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. Produção PGM, projetos de rádio e televisão. Pode contactar-nos através de e-mail para pgm@pgm.pt ou pgm@pgm.pt. E em qualquer momento pode ouvir esta e outras emissões de Ciência em Sintonia na página de rádio do site www.pgm.pt.